Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Minutos Inusitados. É verdade, cá estamos novamente, depois de mais uma semaninha. Temos aqui, como sempre, os nossos restantes elementos, neste caso, a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso Minutos Inusitados. Olá, Kátia, seja bem-vinda também. Exatamente. Olá, Kátia. Olá, Carlos. Olá, Adriana. Olá, caros ouvintes. Bem-vindos aos nossos Minutos Inusitados. É verdade. Bem-vindos ao nosso Minutos Inusitados. Inusitado? Muito bem. Muito bem. Sim, senhora. Excelente. Oiê. Ora, hoje vamos falar sobre amor. Let's talk about it. Uma edição em que eu estou particularmente desinspirado, às vezes já, mas o que é um perigo porque foi... Não, o que é um perigo porque foi o que dei a ideia. Mas pronto, vai lá, verdade, vamos lá, vai tudo. Verdade. Quase andámos à chapada para ver qual era o Mesmo. tema. Não, estou brincando, não andámos. Falamos sobre. Na altura foi aquela base do. Falamos sobre chapadas ou falamos sobre infestos? E daí, pronto. Yeah. Optamos na altura por falar sobre o infesto. É uma coisa mais interessante. Infesto. Sim, é um infesto. Infesto. Incesto é quando a bola entra lá na baliza do basket. Not. Incesto! Está lá dentro. Pronto, é por aí. Aruba palhado. Hã? Aruba palhado. Vamos lá, capitão. Exatamente. Pronto. Ora bem. Eu vou perguntar à Kátia, que eu estou bastante curioso. Porquê que começa sempre por mim ultimamente? Não estou a perceber esta situação. Não é sempre, é só ultimamente. E da última vez até comecei pelo nosso convidado. És tão mau. Não sejas mau por mim. És tão mau. És tão mau. É uma música gira, sim, senhor. Temos a cumprir os direitos de autor ao... Aquela permissão, não sei o que, o Hermano José. Bom. Fazemos aqui a versão. E bom, é. Cara, tu que já tantas vezes falaste no teu noivo, no teu noivo, no teu noivo. Até já sei aqui o nome dele, que eu não vou dizer o nome dele porque tu acabarás por dizer mais tarde ou mais cedo. Mas. Mas. Já agora um abraço, Daniel. Tanto há de dizer o nome ao rapaz, qualquer dia já deixa de ser o noivo. Passa a ser o marido. Pois. Tristeza. Esperemos. Boa sorte para vocês. Adeus, tristeza, até depois. Desculpa. Quer dizer, vocês já viram isto? Eu digo, ai tal, passa de noivo ao marido. E ela, adeus, tristeza, até depois. Não, porque tu é que não ouviste? Eu disse assim, que tristeza. E depois que é que cantei? Ah, bom. Mas pronto, não, eu não estava a dizer de forma triste, estava a dizer felicidades para vossos meceses. Estava a dizer com um tom sério. É uma expressão minha, já devias saber. Ah, desculpa, eu conheço tanto pouco tempo, não sabia ainda. E, bom, pô, tu vês sempre no meu Facebook, eu ponho cenas e depois ponho hashtag tristeza. Yeah. Não sabia, pá, nunca reparei. Opa! Para cá, tipo, nunca, tipo, estás nunca, a ver. Nunca não. Viste, não é? Nunca vi, pá, pois, nunca vi. Exatamente. Engraçado que eu também nunca vi. Não, eu nunca vi, tu nunca vides, ele nunca ouve. Pronto. Não, mas a Adriana nunca via porque era demasiado pequeno. Eu nunca vi porque era demasiado gordo. E isto tem tudo a ver com o amor, não é? Vamos continuar. Há quem diga que o amor se conquista pelo coração ou pelo estômago. O que é que vocês acham, Adriana? Conquista-se por onde? Pelo estômago ou por onde? Ou pelo coração, é. É sim. Não, acho que não. Apesar de dizerem isso, acho que não é bem assim. Quer dizer, imagina, vamos lá conquistar um homem só porque lhe damos comida? Não dá muito É jeito. pois realmente dar comida. É dar comida da boa. exatamente. Não, mas assim falta a parte da cama e roupa lavada. Mas já está. Olha, Assim falta. está com comentários machistas, olha, chapada na tromba logo. Exatamente, é muito machismo. Quer dizer, as lides da casa têm que ser repartidas. Sabes o que é que se chama isso? Violência doméstica. Mas aqui não é violência doméstica, é violência de trabalho. É violência doméstica quando o homem deixa todas as tarefas para a mulher, é verdade, tens razão. Não, a violência doméstica quando a mulher bate no homem. Mas porque é assim? Um Porque, como é gosto que eu. de uma sapadinha no bumbum durante as coisas, é? Diz lá, ó Porque. Carlos. Porque é assim. Porque eu sempre reparto. Tu me negou, Adriana, reparaste? Ele não negou. Pois Não. eu sempre parto. Eu sempre parto. Como é que dizia? O outro não confirmo nem desminto. Mas dizia eu que. Eu reparto sempre as tarefas de casa com a minha mulher. Por exemplo, ela cozinha, eu como. Ela põe a mesa e eu desarrumo-a. Ah, às vezes também disponho. Pronto, deixa-me ver. Ela põe a mesa e eu disponho da mesa. De estilo, ela. Sei lá. Tirou bandeiras, não é? Ela recebe o dinheiro e eu gasto, por exemplo. É? Coisas do género. Nós repartimos bem as tarefas. Antes que eu comece a me enervar, pode ser? Ok. Isso era suposto ser um rapaz, não sei, A Carlos, mas é assim, uma nova estás a espécie. dizer violência doméstica, mas não podemos considerar tudo violência doméstica, Não, como se for a só uma Cátia chapadazinha disse, natural. há aquelas tapadinhas no rabinho ou outras coisas mais que não se pode considerar violência doméstica, até Não, se for só uma chapada na coisas tromba. numa outra emissão. Hã? É, mas se fosse só uma chapada na tromba também acho Mas é normal, não é? assim, dependendo da tromba. Eu estou a imaginar tipo ela. Pum! Ah, tens umas mãos tão finas. Não, não, é do género. Me chama de vadia! Pum! Chama! Pum! Vamos falar de amor? Então vamos a falar de amor. Na parte da agora estamos a Ok. falar mais do Então, paz. amor, conquistar a pessoa por estômago ou pelo coração. Ok, estamos nessa parte. Eu acho que não é bem assim. Uma pessoa não é pelo estômago ou pelo coração que vai conquistar a outra. A pessoa vai conquistar a outra, pelas atitudes que toma, pelo respeito que tem pelo outro, pelo carinho que demonstra, e não por aí. Portanto, pela fidelidade também. E pela ajuda que também pode prestar, estar ali presente nos bons, nos maus momentos. Acho que é por aí que se conquista a pessoa, não pelo estômago ou É apelar para o ao coração. coração, É é para o assim, coração. eu depende, quer dizer, depende porque tu disseste, ai, pelo carinho que se demonstra, há pessoas que são umas bestas e há quem se apaixone por elas na mesma. Sim. Mas eu percebo o que queres dizer, ou seja, não é tão simples como conquistar alguém pelo estômago ou conquistar alguém pelo coração. Depende do que cada pessoa também gosta no outro. Também não conquistar pela conta bancária, mas isso é outra história. Mas aí não conquistas o amor, conquistas outra coisa qualquer. Conquistas o amor ao dinheiro. Depois, Isso é já por interesse. Eu acho que há pessoas também que não valem muito mais do que isso, desculpa lá, mas eu acho que há pessoas também que não valem muito mais que a conta bancária que têm. Sim, mas há E pessoas que valem achas. mais do que a conta bancária que têm e as outras aproveitam-se dessas pessoas. Paga o justo pelo pecador, também é verdade. Mas é assim, eu acho que uma pessoa apaixona-se principalmente pela maneira como a outra pessoa é, porque quando em termos de personalidade. Porque ninguém se apaixona pelo físico. A pessoa sente-se atraída pelo físico. Não se apaixona. Aquilo não é amor. Quando só estás com alguém devido ao físico, por achar a pessoa atraente, não é amor. É paixão, é atração. São coisas completamente diferentes. Tu podes sentir paixão por alguém, porque é completamente o teu tipo físico, pronto, que seja. Às vezes até nem é, mas há qualquer coisa ali, né? Uma química, o que chamamos de química. E estás com aquela pessoa, mas aquilo não é amor. E eu acho que o problema em muitos casamentos hoje em dia é que as pessoas casam-se estando devido à paixão e não ao amor, não constroem uma relação de amor. Casam-se muito naquele impulso da paixão, porque, ai, eu não vivo sem ele, que não sei o que é, tal. Ai, quando ele me toca, quando ele me beija, quando. Tipo. E depois casam-se, a coisa esfria e não há nada sólido que os mantenha ali. E o Coisa. casamento acaba. Entende? Eu acho que vai muito por aí. Uma pessoa tem que construir uma relação de amor. Porque paixão é paixão, são coisas, não tem nada a ver. O amor é quando tu constróis uma relação de confiança, de amizade e também paixão, claro, porque assim não vamos ser hipócritas, tem que haver paixão, senão também não tem piada nenhuma. Mas é verdade que a paixão eventualmente acaba ou esmorece, não é? Tem que haver outras coisas que mantenham a relação. Porque assim, se tu tens uma relação de confiança e de amor e a paixão esfria, tens outras coisas que te mantêm com aquela pessoa. O carinho, o companheirismo, O isso tudo. respeito. Se tu, exato. Se tu estás com alguém só com a paixão, depois de casares, vai-se a vir aqueles problemas, não é? Porque se tu não tens a amizade, o respeito e o companheirismo, só tens a paixão, como é que vais construir um casamento? Porque o casamento não é só estás ali no, na brincadeira, não é? Tens as coisas típicas de uma casa, tens que governar uma casa, tens que conviver com aquela pessoa, com os defeitos daquela pessoa. Porque quando é paixão, tu não vês os defeitos, porque vives naquela coisa. Quando começas a lidar com os defeitos da pessoa, é que a coisa fica complicada. Aí ferrou, como dizem os brasileiros. Não é? Por isso são coisas completamente diferentes. E o que é para ti o amor? Certo, o amor constrói-se, ok, mas o que é o amor para ti? Em primeiro lugar, há vários tipos de amor. Tu estás a falar, sim. Há o amor romântico, que é o amor que tu divides com outra pessoa de uma maneira amorosa, não é? Eu vou, desculpa, estás a interromper-te. Tenho contato com o teu microfone. Estás sempre a mexer nele, sem querer, mas estás sempre a mexer nele. Então a tua voz surge sempre com qualquer coisa a mexer no microfone. Eu não estou a mexer nele. Eu é que me mexo e eu mexo-se Pois, comigo. eu por acaso até ia fazer um comentário, mas não vou fazer aqui, ia perguntar: será que ela está a dançar? Ou isto é só gesticular? Ou Estou a tipo, está-nos circular a com as ameaçar que vai. mãos e o microfone Ou mexe também. será que ela nos está a ameaçar que nos vai bater, que nos vai dar uma chapada? Se ela está a gesticular, está a treinar, não é? De estilo, se não Não. Eu concordas comigo, levas uma gesticulo chapada na muito. tromba. Eu gesticulo muito de Não, mim. fica à vontade. É só para não ficar este ruído constante do microfone. Ok, sorry. Pronto, há vários tipos de amor, como estava a dizer. Há o amor romântico, há o amor familiar, né? E o amor fraternal, que é aquele amor que nós temos com os nossos amigos. Eu acho que a base de todos é a mesma. Respeito, e confiança. Eu acho que é a base de qualquer relacionamento, seja ele amoroso, familiar, amizade, o que seja. Porque o que é que diferencia um amor fraternal, o amor de amigo, do amor romântico? É só a parte física. Eu acho que é a única coisa que diferencia. Aquela atração, aquela química. Eu acho que é a coisa que mais diferencia os dois tipos de amor. Todos os tipos de amor. Que assim, eu posso amar um amigo da mesma maneira que amo a minha mãe ou um irmão meu. Ou até amar mais. Devido às coisas que temos em comum e à maneira como nos tratamos mutuamente. Não é? Compatibilidade de personalidades também. Apesar que nós podemos ter amigos que a personalidade nem é assim tão compatível. Eu tenho uma amiga que nós chocámos imenso a nível de personalidades. Mas. Mas tem a base, a confiança e o respeito. Exato, mas tem a base. Eu sei que se eu precisar, ela está lá. Apesar. E nós chocámos porque somos as duas muito temperamentais. e muito direto. São as duas muito atlânticas, ou seja, pouco pacíficas. Eu sou uma pessoa pacífica, mas sou uma pessoa muito direta. E ela também é. E às vezes nós não fazemos, não filtramos aquilo que nós dizemos. E às vezes magoa, não é? Somos as duas muito assim. Mas imagina, nós, ao mesmo tempo podemos estar a discutir, como já aconteceu. Uma vez já, nós temos um grupo de amigos no Facebook. E falámos várias coisas, e uma vez estávamos nesse grupo a discutir, eu e ela, mas uma discussão muito acesa, porque as nossas opiniões não divergiam. Mas ao mesmo Como esta do bombom, por exemplo. Sim. estávamos ao mesmo tempo a falar no chat de outra coisa completamente diferente, e estávamos super pacíficas a falar uma com a outra. E no grupo, eram as pessoas assim: calma, meninas, não sei o quê, todas muito preocupadas. Toda a gente preocupada a dizer: opá, eles são tão amigas, elas assim vão se chatear. E nós no chat a falar de outra coisa completamente diferente e a rirmos e. Parece que o amor não está a gostar muito do que estás a dizer. Vamos lá ver se ele agora fica mais calmo. Mas pronto. Mas é dessas situações realmente porque. Ou seja, aquilo que estavas a dizer. Sabes que há uma coisa muito curiosa. A ti, Cátia, e a Adriana também. À conta do facto de vocês estarem como que a discutir num grupo e a falar bem no chat. Acho que não sei se foi o Mahatma Gandhi ou como é que se diz lá o nome do homenzinho. Mahatma, não é? Que era. As pessoas quando falam, aliás, quando discutem e gritam, elas não gritam porque se ouçam. Elas gritam porque o coração delas está longe. Está longe um do outro. E duas pessoas, por exemplo, que estão ao telefone. Gostam do outro, falam baixinho. Não é porque. É porque os corações delas estão perto o suficiente para se ouvirem. É uma coisa muito curiosa. Eu acho que não foi Mahatma Gandhi, ele não era destas coisas de tecnologias, telefones e assim. Mas era uma coisa assim do género. E achei isso muito curioso. Agora, o que é que eu ia dizer? O que é que eu acho que seja. Nós já falamos aqui. Cátia, agora perdi-me com isto da Cátia. Adriana, tu já disseste a tua opinião, não já? Daquilo Do que que achas ela que é o fala. amor, não já? Agora perdi-me. Não, eu falei foi em relação do. Conquistar pelo estômago, pelo Do coração estômago e ao assim. coração. Exato, pois. É porque eu perdi-me com esta coisa do chat e do coisa e tal. Do coisa e tal. E Do tal e coisa. grupo. Era da coisa e tal. O que é que eu te ia dizer? O que é que tu achas? O que é para ti, amor? Vamos lá pôr aqui a música. Ora, podemos pôr aqui a música da Mabete, definição do amor. Definição do amor. Bem, para mim o amor é, portanto, é um sentimento que pode existir, ou melhor, existe entre duas pessoas ou várias, dependendo do tipo de amor que haja, como a Cátia bem referiu, que há vários tipos de amor, portanto, mas esse sentimento. Pode ser não só como eu disse, pelo respeito ou por ser fiel ou por gostar daquela pessoa, porque uma pessoa não gosta da outra. Creio que a Adriana caiu. Pois. Mas, bom. A Adriana estava a falar de que havia várias pessoas. De que havia vários tipos de amor. Eu vou já deixar a minha definição de amor enquanto vamos tentando aqui restabelecer o contato com a Adriana. Embora eu adorava que a Adriana também ouvisse. Eu ainda estou aqui a ver se é possível restabelecermos o contato com a Adriana, mas dizia eu então. Imaginem, por exemplo, que temos. Ah, ok, já percebi. Eu creio que a Adriana não teve que, por alguns instantes, se ausentar. Mas ela continua aqui, ela continua aqui a ouvir-nos. Tu também, certo, Kátia? Sim, estou. Ok. Bom, então dizia eu que o amor basicamente. Como é que eu posso dizer isto? O amor basicamente é. Imaginem que vocês têm três copos que estão. Vamos dizer assim, que estão à deriva, que estão à solta. Três copos que se vão enchendo, que se vão esvaziando de água. Não é? A amizade, a cumplicidade e. Vamos dizer assim, o respeito, mas há qualquer outra coisa que eu não sei bem como é que é de categorizar estes três copos de água. Bom, mas basicamente é assim: há estes três copos e eles vão enchendo e esvaziando progressivamente. Enfim, vai sendo tudo muito casual. Por algumas pessoas nós só temos um copo, por outras pessoas temos dois copos, por outras pessoas temos os três copos. A cumplicidade, a confiança, sim, a cumplicidade, o respeito. E a amizade, pronto. E então, porque há pessoas que são muito amigas, mas depois não sabem, fraquejam, e pronto, perdem essa amizade. Há pessoas que são têm muito respeito pela outra, mas não têm nenhuma cumplicidade. Há pessoas que têm muita cumplicidade, mas são os autênticos canalhas. Há outras pessoas que têm cumplicidade, mas não sequer são amigos. Cumplicidade para outros tipos de situações, enfim, pronto. Por isso é que também existem vários tipos de amizade, não é? Tal como existem vários tipos Exato. de amor, existem vários tipos de amizade. Eu, por exemplo, eu sou muito. Eu posso dizer que eu rotulo muito as minhas amizades nesse aspecto. Rotulo como? Eu não sou capaz de dizer que alguém é meu amigo quando eu tenho pouca cumplicidade e pouca confiança com aquela pessoa. Por exemplo, eu não sou daquele tipo de pessoa que tem um colega de escola ou um colega de trabalho com quem até sai de vez em quando, mas por quem eu não sinto amizade. Eu não consigo apresentá-lo, estou a dar um exemplo, a dizer: este é o meu amigo fulano. Ele é o meu colega. Eu categorizo muito essas coisas. Exato. Como eu. Para dizer que alguém é o meu melhor amigo, não é com muita facilidade que eu faço isso. Porque depende do nível da amizade que eu tenho pela pessoa. Exato. Mas agora há aqui uma questão. Aliás, nós temos sempre três copos por uma pessoa. Agora, esses copos às vezes estão a zero, estão vazios. Quando cada relação que nós estabelecemos com alguém, ela basicamente é. Como é que eu posso dizer? Ou seja, cada relação tem direito a três copos. E depois serão as duas pessoas, com vários aspectos, que vão cuidá-las. E quando, porventura, há um equilíbrio total entre os três copos, a mesma quantidade, vamos dizer assim, e estou apenas a tentar fazer uma figuração, a mesma quantidade milimétrica, a mesma quantidade exata de água, vamos dizer, nos três copos, há como que uma fita, vamos dizer assim, composta por duas subfitas, como quem diz, que unem esses três copos. Como se pegasses numa fita de plástico e numa de corda. E essa fita de plástico, que é mais forte, ela vai agarrar os três copos. Eles não vão perder aquela. Eles não se vão separar. Aqueles três copos não vão andar à deriva. De repente ficaram os três presos. É aí que começa o amor. Agora, o que é que acontece entretanto? Eu falei de duas fitas, não é? A fita de plástico. E a fita de corda. Bom, o plástico é algo mais duro, mas também mais quebradiço. E há uma altura, porque esses copos vão fazer força entre eles para, como quem diz, soltarem. Porque é o processo natural de. Não é? A nossa vida, não é? Nós hoje, de repente, sentimos uma grande afinidade com aquela pessoa e parece que já a conhecemos há muito tempo. E depois amanhã dá-se aquela situação de que. Ei, olha, aquela pessoa foi tão importante para mim e agora. Não, ou seja, estas coisas Acontece realmente, não é uma figuração sem sentido. Essa proximidade acontece, sei lá, de repente nós nem falamos muito com aquela pessoa, mas hoje temos uma conversa longa. Eu lembro de um rapaz que eu conheci, que eu não tinha nenhuma cumplicidade assim com ele, e uma vez chegamos 6 horas à conversa. Sobre religião, sobre natureza, enfim. E depois, assim, mandamos mais alguns e-mails, mas houve aquele dia em que houve aquela cumplicidade, não é? Para termos aquela proximidade, para termos aquele tema. Bom, e então, quando se chegou a essa parte, quando se chega a essa parte, essa paixão, ela existe. Bom, como o metal é um. Como o metal, como o plástico é algo mais quebradiço, essa paixão tende-se a partir. E depois, a partir do momento em que esse plástico se parte, a água tem duas funções. A primeira, a de manter o equilíbrio entre todas as partes, como se cada uma existisse uma força gravitacional entre elas. E a segunda, de alimentar a corda. O que é que eu quero dizer com isto? De engrossar a corda. A corda, senão ela vai ficar mais fina, porque elas vão fazer pressão, a corda vai acabar por ceder. E digamos que esta água renova essa corda, essa água renova essas células da corda, como quem diz. Bom, porque se não é acontecer à corda, mas aconteceu ao plástico, a inevitabilidade de se partir. Bom, essa corda mantém-se e tal, e depois assim, às vezes nós falhamos um pouco com a amizade àquela pessoa. Então, o copo da cumplicidade e do respeito vão fazer o equilíbrio exato para aquela amizade. Bom, às vezes nós faltamos um bocadinho com cumplicidade. Estamos um bocado mais distantes pelo trabalho, porque conhecemos alguém, não sei quem. Lá vai o cabo da amizade e do respeito compensar para que tudo fique equilibrado. Porque o amor, ele é muito difícil de começar, mas quando começa é difícil terminar. E, portanto, porque se gera esse equilíbrio, porque estes três copos estão agarrados, já não estão soltos, e então há essa interação gravitacional entre eles. Bom, claro, quando o desequilíbrio é muito grande, quando o copo da amizade está a ser sustentado pela cumplicidade e pelo respeito, chega uma altura que o poder gravitacional deles diminui e o copo da amizade desce. Ou seja, imagina você tem a corda que ata mais ou menos no centro dos três copos e basicamente é como se esse copo escorregasse para o chão. Pronto, sai dali. E os outros copos têm alguma força gravitacional para se manterem? Mantêm-se, mas saem da corda. Porque ficam com o espaço livre para sair da corda. E portanto aí o amor acaba. O que é que acontece? Nós muitas vezes temos. Na nossa vida surgem muitos amores que são diferentes de amizade. Primeiro porque, eu acho. Primeiro porque a amizade é um dos copos. Portanto, nunca pode ser a mesma coisa que o amor. Porque a amizade significa. A amizade, a cumplicidade e o respeito estão interligadas, mas são três coisas diferentes. Não é? Há pessoas que sei que são muito minhas amigas. Eu sou muito amigo delas. Se elas precisarem, eu vou, mas é o meu lado racional. Não é a minha cumplicidade com elas. E há o meu respeito por elas, mas a minha cumplicidade não é. Há pessoas que até me fazem um bocado mal, mas eu gosto delas. E ao mesmo tempo tenho cumplicidade com elas. Não sei porquê, mas tenho. Se a pessoa sabe, consegue chegar a mim através das energias e eu dela. E, portanto, apesar de eu saber que não posso muito contar com ela em termos de contar as minhas coisas, não sei o quê, eu sei que em algumas coisas nós nos damos bem. Por exemplo, bom, então eu acho que há três coisas que estão muito divididas e que as pessoas já devem juntar. Bom, primeiro é o amor, a amizade, o amor e a convivência. A amizade entre amigos. O amor, por norma, é entre homem e mulher, ou enfim, duas pessoas especificamente. Mas também pode acontecer entre amigos. Não é? Amigos podem dar-se tão bem que sintam amor um pelo outro. Né? Então chama-se amor de amigos porque eles não sentem uma atração física. E também há o chamado amor de mãe, amor de pai, ou amor de irmãos. E eu a isso chamo convivência. Porque nós crescemos tantas vezes. Na maior parte dos casos, crescemos com a nossa família e eles nos fazem falta. Não é como às vezes se diz, eu tenho saudades até das nossas discussões. A cumplicidade foi gerada pela convivência. O equilíbrio foi forçado fisicamente pela convivência. E é essa convivência que vai gerar. Não é? E nós aprendemos que aquelas pessoas são família, portanto, vamos vê-la como família, vamos ver como pais, como irmãos, não é? Mas se calhar, se nós convivêssemos com eles fora de um contexto familiar, não nos diriam nada, não é? E há pessoas, como até a Kátia disse, acho que foi ontem, foi há pouco, não ia dizer na outra semana passada, mas não foi nesta edição mesmo que realmente há pessoas até que são mais próximas que a própria família. Às vezes acontece. Bom, duas coisas muito que eu acho. A primeira delas é: pode haver mais do que um amor? Sim. Mas há uma coisa que tende a acontecer. Um deve, à partida, destornar o outro. Imaginemos a Adriana e a Cátia. Eu nutro amor pelas duas. Isto quer dizer, há uma sintonia total entre o meu copo de água da amizade, da cumplicidade e do respeito. E exatamente igual, e vê-se o caso de que isso aconteceu, tanto com a Adriana como com a Cátia. Certo, Cátia, não estás aí? E eu estou. E a Cátia? Cátia, não sei. Cátia. Pois, eu acho que a Cátia caiu. Vamos ver se. Eu estava a achar tudo muito silencioso aí eu ter perguntado aqui à Cátia. Talvez ela nos ouça, Não, mas oi. parece a mim que caiu mesmo. Exatamente, mas foi pena. Vamos lá ver se ela ainda nos ouve. Se é possível, vou dar aqui a. Estou segurando com a Kátia. Kátia. Portanto, posso-te fazer uma pergunta? Diz, força. Portanto, então, relacionado com estes três copos que estás a falar, quando acontece de se perder o respeito pela pessoa, achas que ainda é possível o amor se manter? Depende. Se for uma situação esporádica, sim. Agora, se o respeito se começa a perder muitas vezes. O copo de água do respeito começa a ser tão sustentado pela amizade e pela cumplicidade que, não é? Que basicamente faz com que esse copo, ou seja, que faz com que basicamente esse copo de respeito acabe por não aguentar, porque esses dois copos tanto aguentam aquele que perdem a sua força gravitacional. Isto faz com que deixem de poder sustentar o copo da. Deixem de poder sustentar o copo da. Como é que eu posso dizer? O copo do respeito. Sim, Bom. tanta cumplicidade Diz. começar também a descair ao tipo casal, neste caso, se começar a afastar e não haver tanta conversação. Já que temos a Cátia. Olá, Cátia. Olá, peço desculpa. Microfone muito alto. O microfone está alto? Muito alto. Mas está igual ao bocado. Não fiz nada ao microfone. Ok. Como Ainda estás aí, certo? sim. Ok, agora está bem. Tu baixou muito, Adriana, também. Pois. Mas já estava assim quando voltaste, mas diz. No caso de a complexidade entre o casal se afastar, ou seja, não haver tanta complexidade como no início, e o respeito também já não haver assim muito, achas que conseguem manter o amor? Eu acho que não. Não, é assim. Pode acontecer uma coisa muito curiosa. Manter a relação Que. só por amizade? Não, não, não. Pode acontecer uma coisa muito curiosa. Acaba-se a cumplicidade. O respeito e a amizade aguentam tanta complicidade, mas chega uma altura que já não conseguem, não é? Então o copo da complicidade cai. E nessa altura o amor acaba. Não acaba por falta de respeito, não acaba por falta de amizade, mas acaba por falta de cumplicidade. Às vezes pode Às acontecer. vezes uma pessoa nessa situação mantém o relacionamento, mas eu acho que começa a ser não tanto por causa do amor, mas por causa da habituação. Isso é outra questão, mas eu acho que, como é que eu posso dizer? Porque eu aqui falava que há três tipos, que as pessoas chamam amor a muitas coisas, que é mais fácil explicar, mas eu acho que não. Eu acho, por exemplo, a amizade é a amizade, ela não é amor. Aliás, ela faz parte de um dos copos, não é? Um dos copos de cada relação, cada relacionamento que nós temos é o copo da amizade. Pronto, logo por aí há uma grande diferença. Depois o copo. Depois é assim: há o amor, que por norma só acontece com uma pessoa ao mesmo tempo, em simultâneo, não acontece com mais do que uma por norma. E depois há a convivência, que é nem mais nem menos do que aquela situação da nossa família. Nós crescemos com a nossa família. Por isso é que eu digo: tu, Cátia, já não sei se tinhas ouvido, porque Eu isto nessa altura. ouvi, aliás, na altura em que a chamada caiu, eu estava a dizer que não concordava contigo. Ah, é parte da família, da habituação. Sim, Uhum. não concordo Por isso é que a porque, luz foi baixo. sim, verdade. Eu vi, a chamada foi abaixo, mas eu reparei que tinha ido a luz. Porque assim, eu não concordo porque, mesmo dentro da própria família, tu podes sentir amor por uns e outros, tu só tens consideração por serem da tua família. É completamente diferente. Ou não ter mesmo Eu, nada. eu, quando, eu quando digo família, digo pais e irmãos, aqueles que vivem connosco na nossa Sim, casa. sim, sim. Mas é isso que eu quero dizer. Porque assim, hipoteticamente, não é? Tu podes. Tu tens pais, não é? Um pai e uma mãe. E tu podes amar, imagina, o teu pai, mas não amares a tua mãe. E só teres consideração por ela ser tua mãe. Não há mais porque ela, a vossa relação, não chegou a esse ponto. Vocês não têm o respeito e a cumplicidade que deveriam ter para construir uma relação de amor. A Kátia, e saindo agora do hipotético, por exemplo, eu amo a minha mãe, mas pelo meu progenitor não sinto nada, rigorosamente nada. Pronto. Mas embora ele também não vive contigo agora, mas já viveu, pronto, mas cá está. Mas Sim, mas aquilo que é. foi no teu Já caso, viveu, tu mas acabou. foi um viver de mentira. Exato, Sim, pronto, mas mas assim, é no teu assim. caso, tu acabaste por cortar mesmo relações com ele, não é? Exato, mas Mas estamos há a falar de condições. aconteceu pessoas que também. mantêm uma relação com o pai ou com a mãe, que não amam, mas mantêm uma relação de cordialidade porque é pai ou mãe. Entendes? Mas não é amor aquilo que sentem. Sim, mas pronto, exato. Mas aquilo que eu quero. Sim, mas o que eu quero dizer é que o que eu disse há pouco, à conta da habituação, é que é a parte física, é a convivência física que modela estes copos de água. Ou seja, acaba por ser uma espécie de amor, mas é um amor um bocadinho. Vamos, é o que eu posso chamar de amor transgénico. Porquê? Porque é um amor modelado. Fisicamente, claro que é assim. Quando o amor é modelado fisicamente, às vezes dá-se o contrário. Que é, eu até gostava muito, por exemplo, do meu irmão ou da minha irmã, não sei o que, até podia dizer que os amava e eles tiveram atitudes que fizeram com que isso estivesse a acontecer. E se calhar, se não nos entendêssemos, se não fôssemos irmãos, não é? Se conversa, não encontramos na escola, não sei o que, se calhar íamos ver de uma outra forma. Não é? Mais positiva ou mais negativa. O que eu quero dizer com isto é que é o facto de estarmos numa espécie de laboratório, não é? Numa casa em que somos obrigados a conviver com essas pessoas todos os dias, faz com que todo esse relacionamento seja condicionado e, portanto, digamos que esse é um amor transgénico, por assim dizer, porque ele só é verdadeiro, digo eu, só é verdadeiro, só é um amor sem ser fisicamente alterado, quando há uma relação natural, um despontar natural, quando esses três corpos se equilibram só pela parte anímica. E claro, isto é aquilo que eu acho, que eu sinto, a explicação que eu tenho para o amor. Sim, eu continuo a discordar contigo Claro, isso. completamente. Quem manda que Porque sou eu, mas todos somos livres. não acho. Não, porque está, ou, se formos a ver por aquilo que estás a dizer, então eu vou ser amiga dos meus colegas de sala, por exemplo, só porque convivo com eles todos os dias. É diferente porque tu Não, não nasceste é naquela casa. diferente. Não é diferente. Porque tu podes perfeitamente viver com alguém e não gostar dessa pessoa. Não sentir amor nenhum por ela. Sim. Aí sim, tu podes dizer: ah, imagina que o caso hipotético que eu disse há bocado, eu amo o meu pai e a minha mãe, coisa. Vamos imaginar, estás a ver? Eu vivo com os dois, desde pequena, e vou. E não é de todo o meu caso, porque os meus pais são separados, então não tem nada a ver com isto. Claro, não, exato, eu sou hipotético. Eu vivo com eles desde pequena a minha mãe vive com ela, mas não a amo e simplesmente tenho a consideração dela por ser minha mãe. Mas se calhar ponho o meu pai e a minha mãe à frente, nesse caso, tens que salvar um deles. Definitivamente salvaria o meu pai nesse caso, porque eu não sinto amor pela outra pessoa. Claro. Entendes? E é assim, eu acho que não É conveniente dizer a palavra hipoteticamente algumas vezes, que senão também nem entra aí a perguntar que história é esta. é. Exato. Por isso é que eu estou sempre a dizer, hipoteticamente, se fosse o caso, e fiz questão de dizer que os meus pais são separados, só mesmo para contrariar a Exato. parte de que cresci com eles e não sei o quê. Pronto. Exato. Mas eu acho que não é forçado. Até porque, por exemplo, eu acho completamente absurdo aquela história de que, ah, eu sou mãe, abro os meus filhos todos por igual. Mentira! Claro. Mentira! Porque assim, nós criamos relações, o nosso amor nasce dependendo das afinidades, das complicidades, de tudo, entende? É assim, como é que eu vou amar mais um filho que me trata bem, me respeita, é cúmplice comigo? Amar tanto como amo um filho que me desrespeita, que me bate, que. Entendem? Não é Claro, possível. sim. Não é Claro, possível. claro. Ah. Perfeitamente. Claro, mas lá está. Aquela situação de: ah, o filho vai ser preso, eu vou protegê-lo porque é meu filho. Aí sim é o caso de habituação, da conexão por ser mãe e filho, porque assim, eu não digo que a mãe não goste, mas aí o gostar pode já ser influenciado por ser filho, porque se calhar se fosse o filho de uma amiga, ela não ia poder vê-lo à frente. Exato. Não é? Mas é assim, mas é como eu digo do modo geral, não estou dizendo um caso específico, estou dizendo do modo geral, mas também há outra coisa muito importante. Eu não estou a entrar muito por aí, por ser distinta fé, mas também há a questão da afinidade noutras vidas, por assim dizer, ou seja, em termos de energias, a afinidade não é tudo, mas propicia que esses três corpos gerem uma sintonia entre eles três. Gera um equilíbrio entre os três. Ou seja, duas pessoas que, por exemplo, que nascem na mesma família, mas que em termos de energia estejam muito distantes, não é? Sei lá, a minha gama de frequências é de 0 a 200 e a minha irmã, a gama de frequências dela é de 1500 a 1800, não temos nada a ver. Então o que é que vai acontecer? Esse amor muito provavelmente vai ser condicionado, até porque somos educados a amar a nossa família. Portanto, até pode acontecer que surja algum tipo de entendimento, mas a probabilidade disso acontecer é muito menor, não é? Ou seja, mas há um condicionamento, não quer dizer que depois não haja realmente algo verdadeiro, mas aquilo que eu acho, claro, é que há um condicionamento inevitável pela convivência desde pequeno, que não é a mesma coisa do que quando nós vamos, por exemplo, para a universidade e dormimos no mesmo quarto ou na mesma casa com outros estudantes. Porque aí nós já temos a nossa. Primeiro, temos a nossa gama de energias muito mais estabilizada. Segundo, É assim, temos a nossa própria personalidade que também faz com que nós nos entendamos melhor ou pior com aquela pessoa. E esse entendimento também vai propiciar, pronto, não é? Mas, e de casa, e depois há aquela coisa, nós somos educados a amar e a respeitar acima de tudo a família, não os amigos. Portanto, nós temos uma maior liberdade para tomar uma decisão negativa sobre o nosso colega de casa. Então, agora retomando isso, o amor da família e dos pais não poderem, como dizem, ah, eu amo os meus filhos todos por igual, e ser mentira, o que é que acontece se, por exemplo, numa família há filhos que são adotados e há filhos que são biológicos? O amor será que é repartido por igual ou é diferente por serem adaptados? Mas eu acho que talvez também, exatamente pelo mesmo motivo, amar os filhos. Muitas vezes até acontece o contrário. O que é que acontece? Acontece que o pai, como coitado, é adotado, sofreu muito, não sei quê, até acaba, não é? Mas depois assim, há uma coisa muito curiosa. Isso acontece de pai para filho, mas de filho para pai não acontece a mesma coisa. Porquê? Porque para a criança que é adotado muitas vezes há um sentimento de gratidão. O filho não diz pai obrigado ou mãe obrigado porque eu nasci. Mas aquela criança diz obrigado porque me escolheram. E quando é a criança adotada que escolhe aqueles pais? Bom, é assim. Porque há vezes que os pais Claro. vão visitar as crianças e a própria criança E há uma olhar criança que. e a Sim, sim, correm sim, para sim. eles, como se estivesse a escolhê-los. Aí há um sentimento. Aí muitas vezes o que. É a Primeiro. afinidade. Primeiro isso também terá a ver com a afinidade. Com a questão de energias. E depois terá outra questão que se vai gerando, não é? Se aquelas pessoas realmente estiverem próximas energeticamente e se o percurso de vida delas. Ou seja, se elas tiverem como base a tolerância e o respeito, ou seja, é a base delas, não é? Depende o que é que elas fazem. Agora, portanto, se as expectativas forem as mesmas, e a partir dessa afinidade, se a afinidade é a mesma, depois vão-se entender. À partida, há exceções. Sim. Até porque as nossas energias não são imutáveis, Sim, e até né? porque assim, a criança adotada, ela não, nessa situação de escolher, ela não olha e corre para aquela pessoa. Tem que haver atos que influenciem essa ação da criança, porque assim, mesmo que não seja diretamente consigo, ela pode querer por ver a maneira como aquele casal trata outras crianças, Exato. ou a maneira como o primeiro impacto que teve. Imagina que, dá um exemplo, a criança estava a brincar e o brinquedo parte-se, ou o que seja, e aquele casal para e consola a criança. Claro. Já vai despertar um sentimento naquela criança. E vai despertar sentimento nas outras crianças que vão ver aquela cena. Agora sim, também é outra coisa. Isto é um exemplo, podia ser muitas outras coisas, Ne não é? nesses casos, é muito curiosa uma situação. Por norma, quem se decepciona muitas vezes não é a criança com os pais. É os pais com a criança. Quando há decepção, eu explico-vos o porquê. Porque a criança sente aquela afinidade pelos pais, para aquele casal, e aquele casal. Com base na emoção, muitas vezes, escolheu-me a mim, é do destino, não sei o quê e tal, pronto, levam a criança, ficam com a criança. Mas não há uma afinidade deles para ela. Por exemplo, essa criança consegue chegar do 100 ao 250. Ela consegue sentir, ainda que. Pronto, consegue, mas consegue sentir aqueles pais, as energias daquele casal. Bom, aquele casal. O mínimo é 230. O mínimo de um ou o mínimo de outro. É 230. E o que é que vai acontecer? Bom, muito provavelmente. A primeira comunicação é difícil. Porque 250 é o máximo da criança, 230 é o mínimo de algum dos membros do casal. Isso vai potenciar dificuldades de entendimento. E mais difícil fica quando o outro nem sequer consegue chegar aos 250, portanto, não se entendem mesmo. E cá está. É o tal amor condicionado que vai por respeito, vai por cumplicidade, mas depois isso não resulta porque aquelas energias não vão lá ter e, portanto, há uma frustração completa, a não ser que a criança, como a criança, consiga moldar as suas energias, porque as crianças têm esse poder, vamos dizer assim, inconsciente, inato e que não conseguem controlar, de mudarem subitamente as suas energias. Depois pode acontecer com qualquer um. Mas é mais propenso de acontecer em crianças, até à fase da Não te adolescência. esqueças que as crianças adotadas muitas vezes tentam Adaptar-se para ser amadas, é isso que queres dizer? sim também, mas e não só, tentam ali fazer uma espécie de jogo com aqueles pais para ver até onde é que eles conseguem aguentá-la. Mas isso é mais por medo, por insegurança da criança ser rejeitada. Exato, mas isso é outra questão, isso já depois, pronto. Isso até Mas eu podemos falo falar assim, desse tipo de coisas mais exato. tarde, porque senão Eu começámos a assim falo, desviar-nos um bocado também. exato. Eu assim falo assim na questão do amor. Depois todo o resto são atitudes, não é? O único tempo que pode ser mudado e alterado é o futuro, não é? Portanto, agora, Passou, foi isso? exato. Pois assim, com respeito ao amor, depois há uma coisa muito curiosa que eu também gostava aqui de dizer. Há pouco, quando a Kátia tinha caído, pode acontecer neste amor incondicional, não incondicional, porque acho que o amor incondicional não é amor, é obsessão. O amor Também é uma incondicional, coisa que podemos falar um dia, porque há diferenças exato, enormes nisso. exato, sim, amo-te mais que tudo, até do que eu próprio. Isto não é amor, mas dizia eu. Esse amor incondicional, incondicional, ou seja, aquele que sofre, só sofre uma influência física depois da interação anímica. Não é? Nós na escola podemos evitar aquela pessoa, mas queremos ir ter com ela. Ou podemos não falar com ela, mas optamos por falar. Mesmo que essa pessoa nos dirija a palavra, nós podemos sempre não responder ou responder. Não é? E depois é assim, em casa nós não podemos fazer isso. A mãe chama, não quer responder, leva um focinho. É logo. É? Mas é E então. sim, Diz. não, não, não, acaba, acaba, acaba. E então é assim. O que é que eu posso dizer? Pode haver um caso. Porque mesmo é o que eu estava a dizer. Vamos imaginar que eu sinto amor pela Adriana e pela Cátia. Bom, os meus copos de amizade, cumplicidade e respeito. Com a Adriana sintonizaram-se e deu-se o caso também de que com a Cátia também. O que é que acontece? Aqui passamos porque, ou seja, cada copo tem a sua força gravitacional. Mas quando estes três copos estão unidos, eles têm uma só força gravitacional. Maior, muito maior, mas têm. E então vão ser há duas forças gravitacionais de três copos cada uma. Uma. Terá que suplantar a outra. Uma terá que eliminar a outra. Mais tarde ou mais cedo, por norma, atenção, porque há sempre exceções. Mas por norma, aquilo que vai acontecer é que uma vai destruir a outra. E à partida que vai destruir a outra será a maior que vai suplantar a mais pequena. Portanto, eu gosto muito de uma, mas gosto mais da outra. Depois, o que é que eu acho que acontece? Porque eu acho que muitas vezes, quando uma relação acaba, fica um vazio enorme. Não é porque a pessoa se vai, embora também. Mas, por exemplo, quando nós temos um namorado ou uma namorada, essa pessoa não vive connosco, nós não nos habituamos a dormir com ela, a acordar com ela, a ter um almoço com ela, a almoçar com ela, a assistir com ela. Isso acontece quando se encontram as duas pessoas. Porque é que há esse vazio? Não é pela habituação. É porque quando duas pessoas se sintonizam, quando os copos de água, vamos imaginar, quando os copos de água estão equilibrados todos com todos, ou seja, por exemplo, os meus três copos têm exatamente a mesma quantidade que os três copos da Adriana. Ou seja, Eu e ela gostamos um do outro. E então, os seis copos unem-se em três. Ou seja, os dois da amizade juntam-se num. Os dois da cumplicidade juntam-se num. Os dois do respeito juntam-se num. Pronto. Algo ligeiramente maior, porque é de dois, mas acontece. O que é que vai acontecer? Quando essa relação acaba? Porque o amor foi, né? Ou foi-se pondo o respeito, enfim, acaba. O que é que vai acontecer? A separação vai provocar a divisão daquilo que já é pouco. Não é? Porque a amizade lá foi sustentando o respeito, por sua vez também foi sustentando a cumplicidade, e as duas pessoas em si não foram alimentando nenhum dos copos, portanto, a quantidade que circulou de água foi a mesma. Quanto muito foi-se perdendo, mas não foi sendo reposta. Não é? E então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que se eu tenho só 20 centímetros de água quando tinha 70 no copo da amizade, eu tinha, sei lá, 60 centímetros de amizade pela Adriana. E quando nos separamos, nós só temos 20. Vamos passar de 20 a 10. Não é? Vamos passar de 20 a 10. Porque 10 para cada um. E por aí adiante. E então, há uma quebra tão grande. Quando nós voltamos a nós, há uma quebra tão grande com respeito àquela pessoa que nos surpreende, que nos impacta e que nos faz sentir a falta, porque a última recordação que temos do antes da junção dos copos era de 60. A última sensação, não é recordação, a última sensação que temos é dos 60. Tudo o que foi para aí depois não foi de mim para ela, foi de um para o outro. Portanto, de mim para ela estava nos 60 e depois passou para os 10. Muito abruptamente. E às vezes então na cumplicidade está tipo de 0 a 100. Está a 100 ou a 90 ou a 85 e depois passa para 1 ou 2. É uma coisa. Pronto, não é? Há uma E coisa é isto que acontece. que eu não concordo contigo. Nem eu. Força. Tu Hoje, viste? olha, não Sou sei uma se estou pessoa errada. Tudo eu, tudo Eu eu. não sei se estou errada, mas a minha opinião, quando tu falas dos copos, portanto, haverem seis copos e dos seis passarem a ser três, eu acho que não deve ser assim. Eu acho que numa relação de um casal há de haver o eu, tu e nós, portanto, e não só o nós. Mas o respeito implica que cada um aceite que fisicamente os dois têm a sua Eu própria vida. percebi que a Adriana, eu tenho certeza que a Adriana está a pensar exatamente como eu. A situação é que imagina que eu tenho uma relação contigo, uma relação de amor amoroso contigo, Carlos. O respeito que eu tenho por ti não é o mesmo que tu sentes por mim. A cumplicidade que eu tenho relativamente a ti não é a mesma que tu sentes relativamente a mim, e etc. Não quer dizer que seja pouco o que um de nós sente, mas não é igual. Por norma, o amor não é igual. Não é porque tu começas a namorar com aquela pessoa que todos os vossos sentimentos estão no mesmo patamar. Não é. Porque eu posso sentir mais cumplicidade relativamente a ti, e tu até podes não sentir tanta relativamente a mim, mas sentes mais respeito, se calhar, do que eu por ti. Exatamente. Entendes? Não é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa. E essa situação que tu falaste quando se separam, de sentir a falta, também não concordo. Porquê? Porque, como não concordo que os sentimentos ficam iguais, não posso concordar que quando se separam se divide de maneira igual. Porque assim, nós já falamos disto uma vez, noutro tema. Quando alguém se separa, normalmente, é por mais por uma pessoa do que pelas duas. Então é assim, imagina, se eu estou contigo, nós separámos porque tu deixaste de gostar de mim. Eu vou continuar a sentir, se tu acabaste comigo de maneira correta, o meu respeito por ti vai se manter. E também o teu por mim, porque acabou-se o amor, mas pode não ter sido devido a faltas de respeito. Pode ter sido porque Claro. acabou a cumplicidade ou porque acabou a amizade. Correto? E quando uma pessoa se separa, eu acho que a falta que nós sentimos não é, pode não ser tanto da pessoa, porque às vezes até a própria pessoa que acabou, porque acabou o amor, sente falta. É saudades do que era bom, de quando era bom, de quando havia o amor. É a saudade daquele sentimento. Às vezes nem é tanto da pessoa, é do sentimento. Tanto é que quando às vezes um casal se separa, há um que fica a sofrer devido a esse afastamento e o outro, passado uma semana, já tem outra. Portanto, aí tá a saber que os sentimentos não eram iguais. Sim, eu sei. Bom, quanto à parte do há um eu, tu e um nós, isso é verdade. Mas repara uma coisa: aquilo que eu disse que se juntavam, os seis corpos que se juntavam em três, era apenas o de nós, os dois. Em que sentido? O que tu fizeres, tirando pequenas coisas como a lógica, o que tu fizeres, a partir do momento que tu me contas, vai ter implicância. Naquilo que eu, na ligação que eu vou ter contigo. Portanto, vai afetar a relação diretamente. Claro que há um eu e há um tu. Mas repara, só os copos respeitantes a nós é que se uniram. Cada relacionamento nosso tem um copo. Portanto, os meus relacionamentos vão continuar a ter os mesmos copos, mais iguais, mais desiguais, e os teus igualmente. Mas isso Não é? também depende, porque é assim, porque imagina que tu, nós temos uma relação e tu faltas-me ao respeito por algum motivo. O meu respeito por ti vai, não é respeito, ou seja, tens uma atitude para comigo que faz com que eu perca respeito por ti. Tu não vais perder respeito por mim só porque eu perdi respeito por ti. Porque eu não fiz nada para que tu perdesses respeito por mim. Quem fez foste tu. Ou seja, aí o meu respeito vai diminuir, mas o teu mantém-se, porque eu não vacilou em nada. Entendes? Ou seja, Sim. há atitudes que podem influenciar os dois dependendo da maneira como se cruzam. Mas há outras que podem afetar só uma das pessoas. Por isso é que normalmente uma das pessoas deixa de amar e a outra continua. Não é? Sim, mas repara, mas a relação existe. Portanto, o que vai acontecer é que esse copo do respeito, enquanto relação, ele vai diminuir. O que é que vai acontecer? A pessoa, neste caso, que sofreu, neste caso, imagina tu, és tu quem vai, como quem diz, não é? Por exemplo, sei lá, imagina, eu discuti contigo hoje, insultei-te, não sei o quê, pá. Não, Não era pá, eu suposto pelo amor que. contar, Carlos. É a nossa vida pessoal. É pá, olha, eu pelo amor que sinto por ele, pá, eu vou deixar passar esta. O que é que acontece? És tu que vais mexer no copo da água. Da amizade e da cumplicidade para reparar aquilo que faltou. És tu que vais reparar constantemente estes copos para repor aquilo que falta. Não são eles automaticamente. És tu que vais ter o poder de mexer nessa relação, tu ou eu. Não é porque eu posso de repente mudar. Eu posso de repente mudar, não é? E assim, tu até podes, por exemplo, tu até podes pôr, por exemplo, como é que eu posso explicar? Tu até podes pôr, por exemplo, mais água no copo da cumplicidade. Mas repara, a tua água vai ser sempre diferente da minha. Apesar do copo ser o mesmo, a tua água vai ser sempre diferente da minha. Olha, Porque o desculpa, teu. mas vou continuar a discordar de ti. Não nesse aspecto, Força. mas no que já disseste. Porque é assim, não há como não mexer nesses copos que tu falas. Mesmo que eu diga, por eu amar, vou deixar passar, o respeito e a cumplicidade vão diminuir na mesma. Vão, Vão diminuir mas vão na estar mesma. Não dá para mexer. mas vão estar mais equilibrados. Mas outra coisa, a Cátia ao dizer isso, também está a denegrir um pouco ou a baixar um pouco a base do diálogo, porque não devia dizer isso. Devia então chamar-te a atenção daquilo que estás a fazer, da tua atitude para com ela. Não, sim, mas é que nesse caso também há a parte da conversa e a conversa faz com nós, quando nós pensamos sobre as coisas, aí podemos resolver. Mas o que eu estou a dizer é assim, se ele tiver uma atitude comigo que me faz perder respeito por ele, mesmo que eu converse com ele, o respeito vai ter de me diluir na mesma. O que pode acontecer é eu, a partir daquela conversa, mudar e o meu respeito voltar a subir. Exatamente. Não é uma coisa automática. Vou deixar eu vou ter que descer antes de voltar a subir. Exato, mas é melhor ser assim, haver essa conversa, do que sim, vou deixar passar porque conversa, gosto dele. Claro. E isso fica ali, quando houver uma nova discussão, ou deixares passar para. Pronto, porque o amas, quando houver uma nova discussão, vais sempre buscar o que aconteceu. E ao estar resolvido, ao conversar e estar resolvido, já não vais buscar isso. Mas é aí que uma pessoa fala daquela situação de trabalhar a relação. Não, nós não podemos simplesmente começar uma relação e esperar que aquilo resulte sem fazermos nada por isso. Sim. Não é? Tem que haver trabalho todos os dias. Tem que haver... temos que fazer por manter ou aumentar o respeito, a cumplicidade, a amizade e, sim, a paixão. Porque não vamos dizer que a paixão... A paixão pode acabar, sim, mas tu podes fazer com que ela se renove. Pode nascer. Sim, sim, sim. Não é? Sim. Por exemplo, normalmente os casamentos acabam porquê? Casou, ai, vamos... Quando namoravam, ai, eu achava aos cinema, iam uma vez por... duas vezes por mês jantar fora, iam de férias, não sei para onde, e divertiam-se. Casaram, ficam o dia todo em casa... Ai, hoje vou dormir mais cedo, estou cansado. Ai, e tal, comemos em casa. Hoje não estás a jantar, olha, vamos comer uma chance. Ah, não sei não quê. Ri, então, é a relação. Não é? Aquilo vai esmorecer tudo. A conquista é constante. O casamento, simplesmente tu mudas. Vai, é um passo que tu dás para afirmar que sim, aquilo é real e tu amas verdadeiramente aquela pessoa e queres passar o resto da vida com ela. É a diferença. Para isso não é necessário ter casamento, né? Basta o viver junto. Casamento não passa de... É passares de namorado que tu estás na tua casa, ele está na dele, e passarem a viver juntos e a partilhar as coisas sim, de maneira mas mais não íntima. Precisam de assinar papel nenhum, porque o casamento mas é um contrato. Mas têm que continuar a agir como namorados. Sim, têm que continuar a fazer coisas como se fossem namorados. Exato. E continuar a fazer as surpresas. E não é aquelas coisas do homem vir com flores e o caralho. Não, é reinventar mesmo. Não, não é isso que eu quero dizer. Quando vem com flores, quando vem com flores. O papel de manter. Eu estou a falar de homem e mulher, mas pode ser homem com homem, mulher com mulher, é sempre a mesma coisa. Claro. Mas é aquela cena. Não é o ai, a relação esmoreceu porque o meu marido nunca mais me trouxe flores. Pilinhas, e o que é que tu fizeste também para mandar? Essa expressão vai ser épica no nosso programa. É verdade! É verdade! Olha só o outro. Eu também tenho. Eu não disse asneira. Isso cara mesmo bem, porque o nosso spot de Minutos Inusitados só vai ser montado neste fim de semana. Mas é, por exemplo, o homem, pronto, ai, naquele dia aparece com flores e não é acontecimento nenhum, porque veio. Mas no outro dia a mulher pode-lhe aparecer, sei lá, com uma caixinha de bombons ou até com uma lingerie mais sexy. Um jantar. O homem faz o jantar para a mulher faz o jantar para o homem faz o jantar para o homem, a mulher para a mulher, o que seja. Fazer coisas diferentes. Tipo, essas coisas de dar em frente. Tipo, ir a algum sítio, alguma coisa qualquer. Exato. Por exemplo, eu estou noiva, como vocês sabem. Às vezes... tantas vezes tu dizes que estás doida, qualquer dia tens os ouvintes todos a exigir convites. Exatamente. Não, eu quero aos presentes de casamento. Não, mas imagina, cenas de género, tudo bem que eu ainda não sou casada, mas eu à semana não costumo estar com ele porque ele trabalha e nós temos nossas vidas, não moramos à beira um do outro, pronto. Ele é menino, do nada, sem me dizer nada, me aparecer aqui em casa. Isso é uma surpresa. Não é preciso exato. Comprar nada. Entende? Olha, quando vocês casarem, se a surpresa dele for aparecer em casa. Se for aparecer quando estiver com a amante, está tudo bem. Estou a brincar. Não, mas essas coisas, imagina. Dizer, e é uma mentira piedosa. Olha, hoje vou ficar a trabalhar até mais tarde. E até não fica, e aparece-te em casa, e, ou tu e ele, e diz: Olha, hoje não vamos fazer jantar, vamos jantar fora. Isso é uma surpresa, é uma coisa diferente. Exato, não, Pá. assim. Pronto, é aquilo que eu acho. É a visão que eu tenho do amor. Mas pronto. Pronto. Ou se... É resultado de eu continuar a achar que a vida é feita de Os água. outros tipos de amor e fica para outra altura. É, porque nós Os outros tipos. Os outros tipos. já muito nesta conversa. Já. Os outros tipos de amor, que é o amante. Nós já falamos do amor da família, amigos e. Que agora vamos falar do amor da amante, é isso? Não sei, mas eu acho que este tema tem pernas para nós fazermos outra emissão. Exato. Oh, se tem. Tem pernas, tem braços, tem tudo. Tem Isto toda já. uma coisa. Há a dimensão do tema, não é? Claro. Tanto mais porque a Cátia já falou. Como é que é? Já falou em que está noiva, já falou no amante. E já falou. Portanto, eu acho que. Não é? Pronto, eu acho que temos aqui assunto para mais uma edição, pelo menos. Até a Cátia dizer que se vai casar. Eu vou contar as minhas aventuras com o meu amante, está bem? Fica comigo. Um dia destes temos que combinar aqui. Temos que convidar o nosso amigo para o programa. Que amigo? Era muito giro. O nosso amigo. O que eu não digo, o que eu não digo o nome dele. Já agora, Daniel, mais um abraço. Mas normalmente quando gravamos, eu não estou com ele, então é complicado. Mas Pronto. podemos tentar. É, isso era uma cena interessante. Fazer parte aqui do. O que é para ti o humor? Ver o que é que ele diz. Algo de escopo. Já sinto a Cátia ficar vermelha. Porque ele é muito tímido a falar dessas cenas. Então não sei se eu ia conseguir estar muito à vontade a falar disso. Então pronto. Eu estou a imaginar tipo a velha expressão do Herman. Eu estou a imaginar tipo o então, o que é para ti o amor? Ele, sei lá, para mim é mais bolos. Mas pronto. Bom, ficamos por aqui. Vamos abrir na próxima edição com música. Pode ser, porque esta edição já vai muito extensa. Pode ser? Sim, claro. Ok. Realmente. Até para a semana. Portem-se mal ou bem, mas portem-se. Adiós, arrivederci. Até para Sayonara. a semana, casa. Arriver 11. E passei a semana com muito amor já agora. Amor. Claro. Muito amor e paz. Paz. Calor e muito fedor também. Olha lá. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.